valeu a pena confiar em Deus. Valeu a pena insistir, valeu a pena prosseguir e perdoar o inimigo meu. Valeu a pena o meu sofrer, valeu a pena o quanto eu chorei na agonia e na dor. Valeu a pena sempre lutar, valeu a pena acreditar que através da fé eu sou mais que um vencedor. Valeu a pena.